6311, clear fire report, double issue localized. Decolagem 180.05 mais. Ok, entendeu que está livre alinhamento de decolagem na 10. É o gol 923. Afirmativo. Salvador, Netuno 21, número. Prossiga. Ok, Netuno 21 está aguardando a coordenação do solo. É, para você agir ao Zuno 230, pelo pátio militar, ciente da MAIC para acionamento. Radial de saída, o Netuno 21. Radial, e quantas milhas vai estar passado, Salvador? Radial de saída 104 por 240 milhas, o Netuno 21. Está em graça. 4, bom dia, ciente da MAIC para autorização Brasil. Bom dia, mantém a escuta 3304. Agora no momento é o número 5 para cópia. Está em escuta. Salvador, bom dia, janela 6312, ciente da informação MAIC, autorização recife quando possível. Aguarde, a nave chamou, aguarde. Aguardando, Xaneia 6312. Radial 104, aciona 0263, controle com 19, decimal 35, tudo, e a torre opera em 18, decimal 612. Ok, Netuno 21, 050 DCT, vai decolar da pista 10, mantém a proa até 2000, após 104, radial de saída, transporta 0263, controle 19.35, e a torre 18.6, vai acionar o Netuno 21, chamar a protagonista. Primo, livre acionamento, só confirme por gentileza, checa o transponder, se o senhor vai com defesa aérea ou com centro Recife? Com o transponder 0263. Então, só pra checa aqui, se o senhor vai ser controlado pela defesa aérea ou pelo centro Recife? Centro Recife, 21. Ok, então aguarde nova confirmação do transponder, está livre acionamento, aguardando o táxi, o Netuno 21, só um minuto. Vai acionar, vai chamar. Me chamou o solo? Vai, Eco Delta, é o número 3, aguarde. Agora, Xané 6312. Xané 6312, Recife, aguarde cópia, número 5. Guardando, 6312. Taxi Sutan 3663, alterna Galeão, 4 horas e 10, 124 a bordo. Bem de Alfa, quando espera 118.6, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia, é 3663. Já foi 786, bom trabalho 3663. Bom, mexe. 4299, pronto, cópia. Afirma, 4299, tá escuta. 4299, Campinas 360, autorizado, aerovia Pesolo no meio até Belo Horizonte, após direto Zanetti, após direto Pirassununga, após direto Mendes, decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco Bridge. Aciona 5022, controle 119, decimal 35. Ok, Chinat 6311, have you in sight? Clear to land, runway 10, wind 180 degrees, 03 knots, and runway is depth. Continental Line of Runway 10, Austin, at 631. Centro Recife, 251, alterna 133-25. 251-3325 Recife, 35345. Recife 5221, pronto, cópia? Pronto, senhor. Recife 5221, Vitória da Conquista, 200 autorizado, direto, decola 10 com curva direita na subida Gole, após Eval, após direto, aciona 5046, controle 119, decimal 35. Observe o pouso do mesmo e após está autorizado a alinhar e manter 10. Pouso passagem do mesmo, alinha e mantém, até 3663. Whisky Kilo Zulu, prossiga seu táxi pela pista 17 e reporte alinhado e pronto na cabeceira 35. Aqui é com o Delta, copia. Delta Manati, autorizado 1000 pés, decola do 17, direita, corredor Axé. Aciona 0125, controle 119, decimal 35, 2186. Seu nome é táxi decolagem, justo no 0, no 6, bom voo e bom dia, o Mike é com o Delta. 3304, pronto, cópia? Afirmo. 304, Brasília, nível 380, está autorizado, upper Zulu 17, decola da 10, curva direita na subida Gole, transição Ofito, aciona 5034, controle 119, decimal 35. Brasília aprovada, nível 380, Upper Zulu 17. Decola da 90, curva direita, na saída Gole, transição Ofito, transponder 5034. Controle 1993, Celsius 3304. Pronto, pushback, 3304. Vamos lá, pessoal. Retorno 21 na escuta do solo. Na escuta, possível. Responder 5051, modifique, gentileza, 5051. Chame pronto, táxi. 5051, chamada para o táxi. Canal 6312, pronto, cópia. Pronto, cópia, canal 6312. Canal 6312, Recife 350, autorizado. Aerovia Peruísque 58, decola dono 0, curva esquerda. Subida Puca, transição Caju. Aciona 5031, controle 119, decimal 35. Canal 6312, autorizado Recife, nível 350, via Ape, vestido 8, decola da 10, primeira curva esquerda, executa a saída Puca, constante Paracaju, 5031, São Paulo, 1935, contra Salvador, Canal 6312. 903, chame pronto, pushback, Canal 6312. Chamarei 6312. Paulo, Canal 6311, livrou na escuta. 311, bom dia, via Alfa, e após Juliette, prossegue portão 612. Alfa, Juliette, 612, é o 6311. Solo Salvador, tá 3859, que a gente dá informação mais, autorização para Curitiba 360. Bom dia. Copio 380, Curitiba. Afirmo 380. Curitiba, nível 380, está autorizado, aerovia Peruísque 58, até posição Prego, Papá Romeu Eco, Golf Oscar, após direto Sorocaba, Serra Charlie Bravo, e após conforme o plano, decolando 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após Sagaz, aciona 5041, controle 119, decimal 35. Ciente, o TAN 3859, autorizado Curitiba, nível de voo 380. Autorizado conforme o plano, Upper 58 até Prego, pós direto Sorocaba, ver Alfa 310 até Curitiba conforme o plano. Decola na. Então. 5041, o transponder 1935, o controle. É, se possível coordenar com o Curitiba Modificação do 360. Confirma a subida, a saída. Sael e após Leda, direto a Sagaz com curva direita, confirma? Correto, 359. Então permanece ainda o 380, vou coordenar o 360, ok? Na... E chame pronto para o pushback da 359, aguardando modificação. Ok, é o 385. O TAN 3304, para o pushback, acionamento no 05. 05 autorizado, TAN 3304, chame táxi. Chamar a TAN 3304. Detour 21, pronto para o táxi. 121, confirmo que precisa a bordo. 08 a bordo. Táxi autorizado, até o hotel. Na hotel, mantenha a posição e chama a torre 118, meia dúzia. Para o cruzamento ou ingresso e decolagem, Netuno 21, ajuste no 0, no 6, bom voo e bom dia. Bom, 0 no 6, vai saltar para o hotel, chamar a torre. Whisky Kilo Zulu decolado aos 08, chame o controle 1935. Contato radar, submantém 105, condições visuais. A radial 320, confere. Ok, seu rádio está horrível. 1/1. Faça um check no equipamento, por gentileza. E agora, melhorou? Melhorou agora. Radial 320, 150 milhas, confere. Confere, até 150 milhas. Ok, intercepta a radial 320, direto destino. Ah, na escuta do controle, subindo 105. Subindo 1-0-5, vai interceptar 3-2-0, Salvador. Solo Salvador, bom dia, hoje é 625, com a Mike 340 Brasília. Confirma o nível solicitado? 340. Então 320 autorizado, chamamento 225, aguarde coordenação 340. Copio 320, meu Deus. Solo Azul 4299 no gate 08 para puxa e acionamento. 6225 copia o 320. É, só um minuto, eu chamo 6225. Pushback acionamento no 3 Oxa, né? 6312. Aguarde 6312, é o número 3 para iniciar, aguarde. Aguardando. Confirme que o Azul 4299 no 8 chamou para o push. Afirmo. Entre Azul 4299, aguarde mais um minuto. Aguardando, sem problema. Puxando 6225, Brasília, nível 320, está autorizado. A rota direto Nitsa, November India Delta Serra Alfa Nitsa. Após Puído, Papai Uniforme India Delta Oscar. Após Upper Whisky 1-0 até Formosa, Fox Romeo Mike. E após direto, Decolador 1-0 com curva esquerda na subida Momo. Após Albo, após direto Nitsa. Aciona 5026, controle 119.35. Autorizado, nível 320 para Brasília. Direto Nitsa, só excluído, Atlisco 10, Formosa, DCQ. Recalga 10, curva esquerda, na Momo, Albo, pós Nitsa. 5026, vai acionar 1935, controle, Oxanair 6225. Remota, sempre pronto, pushback, Oxanair 6225. Quando eu estiver pronto, tá livre já o táxi, ok? Tá, o ponto de espera da 17. Salvador 3304 para o táxi, POB 5. 57. Torna BN 4 horas e 10, Altera Confins. Via segunda direita, via Índia e Alfa, onde espera da 10 Torre no 86, ajuste 10 no 6, bom voo e bom dia, até 3304. 10 no 6, via Índia e Alfa, onde espera Torre 286, 3304, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Salvador, boa tarde. Perdão, bom dia. Webjet 5858, 11. Sexta Lima, posição 1 para autorização de tráfego. 2-1, cruze a pista e na Delta chame o solo novamente, 1-2-1-9. Acusar, chamará na Delta solo. Trato autorizado, 6200. Chamou solo? É o 6201, após o trato autorizado, na posição 4. O senhor tem condições em coordenação com a equipe solo? Puxar sua aeronave um pouco mais à retaguarda, na saída do pátio 3, para liberar a outra aeronave da companhia no 03? Ou a companhia no 03 vai aguardar? Não, a gente vai simultâneo com o colega aqui, sem problema nenhum, pode deixar. Está passando agora a sua retaguarda, o rebote da TAM, coordenação. Tu prossegue então para a saída do pátio 3, conforme o pushback do portão 05. Está livre iniciar, chame táxi, vou chamar 6211. Ok, então só para entender, a relação é o posição 05 ou posição 03? Não, a aeronave da companhia está no 03, mas você vai efetuar o pushback conforme padrão do 05 na saída do pátio 3 para liberar a mesma. Ah, ok, sem problema, estou voltando com o colega da 03, 6219. Então entendeu, 6312 para fazer junto com o avião da companhia aqui à esquerda, não é isso? Sim, mostrando a 6312, coordenação do 3, está livre, chame táxi. Obrigado, chama lá. 1-2-1 na Delta para reinício do táxi. E a Alfa, onde estou no 2-1, aguardando antes da Juliette para ingresso. Alfa até Juliette. Remota no 2 para o estacionamento, né? 225. 225, aguarde ao próximo no setor. Previsão de mais uns 3 minutos. Sim, Azul 4299, portão 8, está livre, chame táxi. Livre, puxa, Azul 4299. Já dá alinhar e decolar, estão no zero. O vento é 120 graus, 62 nós. Deixa alinhar e decolar, dá no zero, tá? 3-3-0. Após decolagem, curva direita na subida da El, após Leda, após Bidev. Aciona 5055, controle 119, decimal 35. Autorizar 360 para Guarulhos, já operei 50, decola da 10 com curva direita, saída da El, Leda, Bidev, transpone 5055, controle 1935, 5819. Então, Uno, chame pronto, pushback. 58 no Uno. Salvador, 5297 para puxa acionamento, remoto no 4. O senhor agora está na radial 317. É, para o 17, pronto. Agora 318, variando, 317, 318. E aí, graças. Netuno 2-1 para ingresso na Juliette. Tem a posição aguardando, Netuno 2-1. Já segui os dois Airbus, já está finalizando o pushback. Os dois Airbus da Avianca. Está aguardando o visual. Solo Azul 4299, pronto para táxi, POB 99. Autonomia 3 horas e 20 minutos, alterno na Ribeirão Preto. 299, táxi autorizado até o través do portão 62, aguardando para prosseguir. Até o través do 62, autorizado táxi, o 4299 azul. Exato, alinhar e decolar, o Mike Delta, pista no 7. O vento no 20 graus, 62 é nós. Espera a torre no 86, 16, ajuste no 0, 16, bom voo e bom dia, Gol Oceano 63, 12. Ok, ponto esperando a chamada 186, obrigado, bom dia. Solo, bom dia, de papá, papá, Fonte Alemãe. Fonte Alemãe, bom dia, você escuta agora no Copa. Segue o tráfego da companhia, com POD de 99, 333, terna com fim. Segue o mesmo, e a segunda direita, Indy Alpha, ponto espera 186, ajuste no 0, 16. Bom voo e bom dia, Oceano 62, 19. Segue o tráfego da companhia, Indy Alpha. 86, obrigado, bom dia. 62 ou 9? Canais 6225, na remota 12, está livre, chame táxi. Livre, vai chamar táxi, 6225. Começou a fita. 380, guarda o fita, 7304. O segundo Airbus da Avianca, sua esquerda, ingressa via Juliette, contorna o canteiro central, após prossegue via Indy Alpha. Ponte espera com o número 3, vai chamar a torre no 86, ajuste no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, Netuno 21. Segue o segundo Airbus, Juliette, Pátio 1, Índia, como número 3, o Netuno 21. E bom dia, 6312, ponto de espera pronto. Xené 6312, bom dia, está autorizado a alinhar e decolar, dá 10, o vento é 120 graus, 4 nós. A linha da cola da 10, o Xené 6312. Visual com tráfego da Força Aérea à sua frente. Afirma o 99. Rendas o 4299. Está autorizado o seguro tráfego via parte principal, após Índia e Alfa. Ponto espera a última torre no 86. Ajusta no 0 no 6. Tem um bom voo e bom dia. Autorizado seguindo o tráfego da Força Aérea. Ponto espera no 0, torre 286, o 4299. 629, após a aeronave da companhia, está autorizado a alinhar e manter 10. Todo colega ali mantendo a 629. Mike Delta, decolado aos 19, chama o controle, 1935, bom voo. Vai chamar o controle, 1935, graças, Mike Delta. Papapá, Mike Delta. Prossiga, Mike Delta. Decolou, destino Manati. 7. Quente, pede condições visuais direto do Manati, informe Vita English. 510 do corredor Axé. Deseja direto? Ok. Autorizado direto? Afirmativo, autorizado direto. Manatim, 500 pés, condições visuais, informe 20 milhas afastado. É, em condições visuais, vai reportar 20 milhas afastado, marca agora. Toma. No 065, com o toque arremetido naquela localidade, após retorna para Salvador. Espera da 10, por favor. O 6312 do Oceané, decolado aos 20, chega o controle 1935. 1935, boa, Oceané 6312. 7, o Netuno 29, mantenha o ponto de espera. Observe a rolagem da A318, da Oceané, à sua frente, após o tráfego está livre, alinha e mantém 10. Após o tráfego, dali mantém 10, Netuno 21. Na remota no passe já tá livre, chame táxi. Ele puxa o back e chamará o táxi. 22. 0 sai da PUCA. 350 na PUCA, Xané 6312. Mike. Mike. Alô, Webjet 581 no portal 1 para o Spec Sander. Os 4 nós. Deve decolar, Xané 6219. Retorno 21, autorizado alinhar e manter a 10. Alinhar e manter o 21. Carro e Mike, está pronto, copo? Primeiro, senhor. Miguel em Feira de Santana, 065, correto disponível. A rota direto, DCT, decolou da 197 com curva direita na subida corredor Axé, após em coordenação controle ingressar no corredor Bonfim. Inicialmente restrito 1.000 pés até o farol da barra ou liberação do controle. Aciona 5063, controle 119, decimal 35, torre opere 118, decimal 612, é a fatia de Mike. Positivo, conforme voo local, Salvador, Salvador, com TGL em Valença, Feira de Santana. Corrigindo Feira de Santana, decola da 197, curva direita, corredor Axé. É, acordo com controle, bom pico, restrito 1.000 pés. É, 119.35 no controle, 186 torre, acionado 5063, o Alfa Charlie Mike. Professor a bordo, Alfa Charlie Mike. 02 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna a Vera Cruz. Correto, Alfa Charlie Mike, chama a torre no 186 para acionamento táxi de decolagem, ajuste no 016, tem um bom voo e bom dia. 186 graças, Alfa Charlie Mike. Colagem, submantendo 360, site Bell. Ok, 360, 62 de Nunes, vai iniciar a curva um pouquinho antes aqui à direita, depois da formação. Entendi. Será de voar direto, Leda? Estou autorizado. Voar Leda, 62 de Nunes. Ok, o Netuno 2 anos, está livre a decolagem da 1.0, vem até 1.0 graus, 4 nós. E será corrido, 2 anos? Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto de espera da 1.0, pronto. Certo, 4299, mantenha aí no ponto de espera, aguardando liberação do controle. O tráfego que decolou agora à sua frente vai manter o eixo de decolagem. Assim que o controle liberar a sua decolagem, a gente autoriza aqui, ok? Gente, mantém posição sem problema, Azul 4299. Torre 5221, obrigado. Salvador, boa tarde, é o voo 1888, informação Mike. Voo 1888, desça via chegada a Mari para 2.000 pés, ajuste de altímetro 1.0 no 6, stop final LSX-ray, por gentileza, sendo identificação. Tornando identificação, desce via, tomada capturada no X-ray, voo 1888. Sou ele, 62 ou não? Prossiga. Por gentileza, senhor, você poderia coordenar para o Edbridge? Aguardo. Obrigado. 7700, confirme. 5051, o letrão 21. Afirmativo, troque para 5051, o controle está recebendo 7700. Ok, agora sim, já estamos recebendo aí o código pago. Chame o controle agora, 1935. 6935. Controle Salvador, Netuno 21. Netuno 21, contato radar, confirme o nível desejado, 050, 1.000 pés. Nível desejado 050, a orientação anteriormente passada foi manter 2.000 pés. Só está levando informações aqui, está mantendo a proa 045. E a radial ideal 104? 105. 105. Quantas milhas afastadas? 240 milhas. Certo, informe ao término de desvios. E o senhor irá curvar. O senhor vai curvar à direita com mais quantas milhas? Zero para Fortaleza, saída. Direto alvo, depois Floti. Depois vou direto Paulo Afonso. 50353 no transponder, 1935 controle, total 9911. Rondão no zero com curva esquerda, Momo, transição Frotia, subida, total 9911 e 5053 o transponder.